Boa tarde, irmãos, irmãs. Nós bendizemos ao Senhor por mais um dia e uma oportunidade de nos reunirmos através desse meio de comunicação e orarmos uns pelos outros e nos edificarmos com a palavra. Como são muitos casos de enfermidade que tem nos assolado, nós vamos iniciar com uma palavra de oração. Senhor, em nome de Jesus, com a tua autoridade, a autoridade que o Senhor nos concede em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade e todo vírus que tem assolado milhares e milhares de pessoas e pessoas próximas de nós, Senhor. Intercedemos de modo particular pela vida da Andréia, da Thaís, do Ilcinho. Intercedemos de modo especial pela pastora Márcia Mendes. Intercedemos de modo especial pelo pastor Valdo. Intercedemos de modo especial por cada pessoa que tem sido assolada por essa enfermidade maligna. E nós damos uma ordem agora. Enfermidade, sai dessas vidas agora. E que elas tenham um pronto restabelecimento para a surpresa de todos nós, incluindo os profissionais de saúde, Senhor, que também precisam de oração, e que isso sirva também como um testemunho para a vida deles. Abençoe-os nesse trabalho tão duro e, Senhor, manifesta o teu poder para que eles saibam que o Senhor é Deus. De tal maneira que agora, ainda hoje, por volta das 15 horas e 40 minutos, haja uma súbita melhora no quadro desses irmãos e irmãs que estão passando por enfermidade. Oramos também pela pastora Renilda, com o seu maravilhoso ministério na região da Amazônia. Na verdade, é expansão, consequência da sua própria vida maravilhosa. Então, abençoa a sua vida, e abençoando a sua vida, Senhor, alcance o ministério. E que ela não se aflija com coisa alguma, porque no passar dos anos nós acabamos aprendendo isso, a não nos afligirmos na hora do grande deserto, porque o Senhor tem cuidado de nós. E que todos nós agora lancemos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Há outras centenas de motivos de oração que esse grupo, com certeza, tem, cada pessoa, cada família. São mais de 1.300 pessoas, somando os dois instrumentos. Então, agora, em nome de Jesus, passa com teu sangue, passa com teu poder, passa com a tua glória, operando maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenho a certeza de que o Senhor está conosco e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós vamos dar continuidade ao estudo de Levítico, ao compartilhar as devocionais sobre o livro de Levítico, que trata substancialmente do tema da santidade do Senhor e da santidade ao Senhor, santidade que nós precisamos oferecer ao Senhor, como resposta de louvor e adoração. A verdadeira resposta de louvor e adoração é a santidade. No capítulo 17, diz assim o texto: Então o Senhor Deus disse a Moisés: Falarão a seus filhos e a todos os filhos de Israel, tu lhes dirás: Isto é o que ordena Yahvé. Todo homem da casa de Israel, que no acampamento ou fora dele, sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito, sem o trazer à entrada da tenda do encontro, para fazer dele uma oferenda ao Senhor diante do seu tabernáculo, tal homem responderá pelo sangue derramado e será eliminado do meio do povo. Desse modo, os sacrifícios que os filhos de Israel agora fazem em campo aberto, passarão a realizar ao Senhor, entregando-os ao sacerdote, a fim de oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e os apresentarão como sacrifícios de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos, em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Isso é uma lei perpétua para eles e para todos os seus descendentes. E dirás ainda a eles: Todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente no meio de vós, que oferecer um holocausto ou um sacrifício, sem o trazer à entrada da tenda do encontro, para oferecer a Yahvé, esse homem será exterminado do seu povo. Todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente entre vós, que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, eu me voltarei contra esse que comeu sangue e o exterminarei do meio do povo, do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, e esse sangue eu tenho dado a vós, para cumprirdes o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. Guarde esse versículo, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. Essa é a razão pela qual eu ordeno aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Qualquer pessoa, filho de Israel ou estrangeiro, residente entre vós, que caçar um animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar seu sangue e recobri-lo com terra, pois a vida de toda a carne é o sangue. Por isso, eu ordenei aos filhos de Israel: não comereis o sangue da carne alguma, de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue, e todo aquele que o comer será exterminado. Toda pessoa, cidadão ou estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar suas vestes e banhar-se com água. Ficará impuro até à tarde e depois ficará puro. Mas se ele não as lavar e não banhar seu corpo, carregará o peso da sua culpa. Temos aqui mais um aspecto da lei cerimonial. Observando as notas de rodapé da BKJA, eu destaco para vocês: o povo de Israel era orientado de forma rígida e em quase todos os detalhes, a fim de evitar que fossem influenciados pelas práticas pagãs dos povos cananeus, como mostra Deuteronômio 12, 15, capítulo 20, verso 21. O sangue derramado nos sacrifícios era sagrado, porquanto sintetizava a vida da vítima cerimonial. Considerando que a vida é sagrada, o sangue, um símbolo da vida, devia ser tratado com todo respeito. Gênesis, capítulo 9, verso 4 até o verso 6. Por isso, era rigorosamente proibido comer sangue. Capítulo 7, 26 e 27, Deuteronômio 12, verso 16. E outros, 16, 23 a 25, 15, capítulo 15, verso 23, primeiro livro de Samuel, capítulo 14, 32 a 34. Praticamente todo sacrifício incluía a aspersão ou besuntação de sangue no altar ou no interior do tabernáculo. Verso 6, capítulo 1, verso 5, capítulo 3, verso 2, capítulo 4, verso 6, até o versículo 25 e o capítulo 7, verso 2. Todo esse cerimonial ensina que a expiação exige substituição de uma vida por outra. Repito, todo esse cerimonial ensina que a expiação exige substituição de uma vida por outra. O sangue do sacrifício no Antigo Testamento prefigurava e anunciava o próprio sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que substituiu a sua vida humana imaculada para ganhar a eterna redenção da humanidade. Hebreus capítulo 9, verso 12, 22. Portanto, irmãos, é aqui, basicamente, no livro de Levítico, você percebe, capítulo após capítulo, que você pode compreender a raiz da teologia substitutiva, a obra substitutiva de Jesus. Aquilo que Jesus fez por nós. Era necessário que uma vítima inocente fosse sacrificada para que o verdadeiro responsável pelo pecado fosse livre da condenação do pecado e da culpa, por conseguinte, da morte, porque o salário do pecado é a morte. Jesus é, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote que oficia esse cerimonial. Jesus é a vítima inocente, porque não teve pecado algum e nos substituiu como Cordeiro Santo, Cordeiro que foi morto, Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, dando assim oportunidade para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, então, opera a substituição. E só ele é o caminho, só ele é a verdade absoluta e só ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor, pela obra redentora de Jesus. Caminhando então para as notas do livro Santidade ao Senhor, eu afirmo, Jesus é o Cordeiro morto por amor de nós. Ou seja, o Senhor ordenou que todo sacrifício que fosse feito com animais deveria ser um ato de adoração a Yahvé. Os animais foram criados por Deus para o louvor da sua glória e dessa forma era inadmissível para o Criador qualquer morte de animal sem que isso fosse parte de uma oferta santíssima. E ai daquele que ferisse um animal, não como oferta, e não levasse ao Senhor a oferta consagrada como gratidão por aquilo que Deus estava derramando. Aqui já cabe um parêntese dizendo a você, meu irmão, minha irmã, não é preciso que fiquem falando 40 minutos às vezes até mais. Hoje nós vemos em igrejas novas, igrejas de origem mais neopentecostal, com todo respeito a você que faz parte de uma delas e que está me ouvindo, mas nós temos o sermão e temos uns 40 minutos a uma hora só falando sobre oferta e oferta e oferta. Meu irmão, não é preciso isso. É importante que você entenda que tudo vem do Senhor e do que é dele, nós entregamos a ele. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, to damos. Portanto, leve ao Senhor o melhor da sua oferta, porque é oferta santíssima ao Senhor. Amém. Fecho parênteses. O povo de Israel deveria manter uma atitude de santidade diante dos animais criados pelo Senhor. O ser humano foi chamado para ser mordomo do Senhor e responsável pela criação. Os animais só poderiam ser imolados como parte de um retorno àquele que os criou. Deus criou. E agora, imolados, eles retornam àquele que os criou como oferta, como dedicação para os rituais de aliança entre Deus e Israel. Esse é um aspecto específico do capítulo 17 de Levítico, de toda a lei cerimonial. Obviamente, trata-se de uma prática primitiva, que não cabe de modo algum em nossos dias. Na verdade, apresentava uma tipologia, um estudo de uma figura, de um tipo, que é Jesus Cristo. O saber sobre uma personagem que viria mais adiante na história, que é Jesus Cristo. Não é que foi. É. Ele era, é e será para sempre. Na verdade, então, apresentava uma tipologia do último sacrifício que seria feito por Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi imolado, para que através do derramamento do seu sangue inocente pudesse nos substituir, pagar todo o nosso pecado, apagar toda a nossa culpa e nos reconciliar totalmente com Deus. Meu irmão, minha irmã, se você não está reconciliado com Deus, meu amigo, minha amiga, saiba que tudo que você devia para Deus em termos de pecado cometido, Jesus já pagou por você e você pode se reconciliar com Deus. Se arrependa do tempo que ficou distante de Deus. Esse é o pior. A pior consequência do pecado é o distanciamento de Deus. Se arrependa disso e da consequência desse distanciamento, que foram obras mortas, obras da carne, obras que cada vez mais foram o conduzindo para uma vida vazia, para o abismo, e volte para Deus. Se não aceitou, aceite a Jesus como Senhor e Salvador e seja batizado e comece uma caminhada cristã. E se já o tinha aceito, retome o caminho para que você possa fazer parte do grupo de discípulos de Jesus espalhados por toda a terra, que estão aqui para testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto e imolado por você, para que, através do derramamento do sangue dele, você se tornasse inocente. Você e eu pudéssemos ser substituídos. Ele pagou todo o nosso pecado, apagou toda a nossa culpa e nos reconciliou totalmente com Deus, através da sua graça e pela nossa fé. Nós temos que crer nessa obra de Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Nós precisamos crer que Jesus operou essa obra, que ele era o Filho de Deus, e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Em Jesus, o Cordeiro de Deus, temos o último animal que deveria ser sacrificado, para que a partir dele nunca mais houvesse necessidade de sacrifício humano ou animal. Digo o último animal porque ele é chamado de cordeiro. Jesus é a redenção plena do ser humano e de toda a criação. Esse texto, como nos foi dito anteriormente, é um alerta contra a idolatria. Nenhuma oferta de animais deveria ser aceita, senão como expressão da aliança entre Israel e o Senhor, como oferta e dedicação ao Deus Santíssimo. E a oferta também era santa, como deve ser hoje. Nenhuma oferta poderia ser feita a ídolos, que eram demônios, e ainda não passam de demônios. Os ídolos não passam de demônios. A imagem deles nada é. Feitos pelo artesanato e pelas mãos humanas. Mas por trás deles estão os demônios. E, portanto, considerada como prostituição cultural diante de Deus. Eu vou repetir, nenhuma oferta pode ser feita a ídolos, que são demônios, e, portanto, isso é considerado como uma prostituição cultural diante de Deus. A pessoa que cometesse essa prostituição era eliminada da casa de Israel. Sendo assim, os israelitas não comiam do sangue. Agora você entende um pouco mais do porquê desta prática. O sangue é a vida da carne. Nisso percebemos com mais profundidade a obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. Jesus, o Cordeiro, deu sua própria vida em corpo e sangue como oferta e sacrifício ao Pai para reconciliar todo aquele que nele crê com Deus. Derramar o sangue na cruz foi a consumação da entrega de Jesus por nós. Ele deu a vida, entregou-se à morte para que nós fôssemos livres, bem como recebêssemos vida abundante e eterna. Portanto, como discípulos de Jesus, não devemos aceitar qualquer tipo de oferta de nossas vidas a ídolos, que são demônios. Somos chamados à consagração total ao Senhor do Tabernáculo como oferta viva, santa e agradável a Deus. Você pode estar me perguntando, e antes da bênção eu lhe respondo. Pastor, ainda tenho que repetir na íntegra o cerimonial, inclusive na abstenção do sangue, E eu lhe respondo objetivamente: não, porque esse sacrifício expiatório já foi feito por Jesus. Portanto, nós já fomos recriados em Cristo Jesus. E se fomos recriados e somos nova criação, somos nova natureza, não estamos mais circunscritos a esse cerimonial. O nosso cerimonial agora é a adoração ao nome do Senhor, entregando a Ele o melhor das nossas vidas, o melhor do nosso dom, o melhor do nosso talento, o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos recursos materiais, sempre o melhor para Deus. Esse é o nosso cerimonial de oferta e dedicação. Não é preciso dessa abstenção. Nós somos livres, irmãos. Como aquela ave que voou e eu contei há dois, três capítulos atrás. Somos livres. Tudo nos é lícito, nem tudo nos convém. Então, se alguém quer se abster, que se abstenha. Volto a dizer, se alguém tem matriz, ascendência hebraica e se abstém, e é convertido e tem essa prática como hebreu messiânico, aleluia, pode se abster, não estamos de modo algum censurando que você faça isso, mas também você não censure os irmãos de outra ascendência que não fazem, porque nós somos livres a partir do rito, do cerimonial realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, fazendo com que, a partir dele, ninguém mais precise se abster do sangue. Antes, pelo contrário, somos participantes desse sangue simbolizado na Santa Ceia do Senhor. Nós somos coparticipantes dessa memória, dessa alegria, desse mistério. Que Deus lhe abençoe. Deus nos guarde com o seu poder. E volto a orar, pedindo: Deus livre todos os nossos irmãos dessa triste enfermidade e dê orientação aos nossos governantes, para que ao invés de ficarem brigando por questões políticas que na verdade envolvem a eleição de 2022, eles pensem no povo. E profeticamente eu me levanto para dizer que essa sujeira saia da nossa terra. E eles pensem em todos os habitantes que ainda não morreram, mas que poderão morrer se continuar essa lerdeza e continuar essa briga política por causa de interesses vindouros para as próximas eleições. Deus nos abençoe e que nós mantenhamos uma vida de declaração, com palavras e obras, de que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro morto por amor de nós, é o sangue derramado que expia os nossos pecados e que nos livra desta primeira fase da lei cerimonial que prefigurava a sua obra, para que agora, totalmente libertos em Cristo, nós possamos viver uma nova lei cerimonial, a lei cerimonial daqueles que são discípulos de Jesus e participam da sua mesa, do pão e do vinho, do cálice da nova aliança, do seu corpo e sangue partido por nós, para que nós mantenhamos vida plena de comunhão com Ele e vivamos plenamente e depois eternamente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra. Amém, amém e amém.